Lá vai o machalando, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando.